desporto, lugar de destaque, e hoje naturalmente o destaque será o Futebol Clube de Oliveira do Hospital. Hoje para sabermos, e agora sim, tempo de olharmos um pouco para aquilo que foi a época que agora terminou, nesta Liga 3 e do terceiro ano de manutenção do Futebol Clube de Oliveira do Hospital. Para isso nada melhor que falar com as pessoas certas, no momento certo, e precisamente hoje escolhemos para ter aqui connosco Mário Brito, presidente do Futebol Clube de Oliveira do Hospital, e também Nuno Pedro, o técnico de sucesso do Oliveira do Hospital, que trouxe a equipe e levou a equipe até esta manutenção suada até aos últimos segundos deste campeonato. Tudo para saber já a seguir, e nada melhor que juntar as pessoas e os mentores deste êxito e desta manutenção do Oliveira do Hospital à noite e numa conversa, enfim, sem pressão agora, enfim, sabermos também mais alguns pormenores de como se conseguiu chegar aqui e o quão difícil foi também aqui chegar. E nada melhor que falar com os principais intervenientes. Mário Brito é o presidente do Futebol Clube de Oliveira do Hospital e se disponibilizou para nos dar aqui essas duas palavras, e ao mesmo tempo também Nuno Pedro, que depois de um fim de semana de muitas emoções já descansou um pouco e agora mais calmamente certamente fazermos esse mesmo balanço desta época da Liga 3. Liga 3 que terminou no sábado. De facto, os últimos momentos, e a mim faz-me lembrar, já tive a oportunidade de manifestar isso, fez-me lembrar os segundos finais de Bonilha, em que fiquei de facto sem garganta para depois de gritar o golo de Bonilha, quando foi da manutenção do Oliveira do Hospital, e agora aconteceu praticamente o mesmo, já no estádio e como adepto, que quase a voz faltou de tanto gritar nos minutos finais. E estes sabores, estas derrotas, são aquelas derrotas especiais, que têm um sabor muito especial, são as tais derrotas com sabor a vitória. Obrigado, Nuno Pedro, obrigado, Mário Brito, parabéns aos dois por este êxito. É mais do que vosso, naturalmente com uma vasta equipe por trás, mas enfim, as caras que normalmente se vê mais é o presidente e o técnico. Parabéns, de facto, conseguido uma vitória mesmo ao cair do pano, e naturalmente agora é tempo de olhar e naturalmente também fazer os balanços. Começava precisamente, eu tenho a via dos dois abertas. Boa noite, penso que me estão a ouvir. Tá. Sim, boa noite, ouvindo José. Eu começava, e presidente é sempre presidente, não é? Nuno, presidente é sempre presidente. Mário Brito, parabéns. Uma vitória suada. Eu tive a oportunidade de estar a ver o jogo ao lado de Mário Brito, com uma calmia que me metia alguma impressão. Eu tive a oportunidade de comentar isso, de facto, com uma calmia, a ver este jogo que, pronto, que era um jogo de todas as decisões. Mário, agora já tudo passou. Não foi fácil chegar até aqui. E agora? Boa noite a todos. Obrigado por este convite. Obviamente que não foi fácil. Gostaria só de fazer aqui uma pequena alerta, no sentido que, efetivamente, obviamente que o rosto do clube é o presidente e o treinador, mas é de facto uma equipa muito grande que está por trás de tudo isto, porque nem o treinador sozinho nem o presidente sozinho conseguiriam fazer nada. Portanto, é a equipa do treinador, que demonstrou uma imensa competência ao longo de toda a época, e toda a direção, que trabalhou arduamente para que se conseguisse, de facto, com imensas dificuldades, com todos os limites, as limitações que nós temos, mas que de facto conseguimos aqui um resultado que nos deve deixar a todos orgulhosos, satisfeitos, porque é de facto uma tarefa muito difícil ao nosso nível conseguir aquilo que nós já conseguimos em dois anos consecutivos, pelo terceiro ano, conseguir ir para uma Liga 3, de uma exigência profissional enorme, para o qual temos que humildemente reconhecer que ainda não estamos suficientemente preparados. Mas acho que temos dado uma boa réplica e temos demonstrado que temos condições e potencialidade para poder ombrear com os melhores. Nas conversas... Quanto ao jogo de sábado à noite, foi de facto um jogo de grandes emoções. Acho que a manutenção na Liga 3 é mais que merecida. O clube não merecia ter chegado a este último jogo na situação em que chegou. Fizemos um campeonato brilhante. Acho que divulgámos e fomos dignos daquilo que demonstrámos durante toda a época, e o resultado só poderia ser este, que era extremamente injusto não conseguirmos ter atingido esta manutenção, que é fruto de muito trabalho e muita dedicação, muito empenho, em que, de facto, a equipe técnica teve uma dedicação, uma vez mais, e um empenho que não poderia dar outro resultado que não este. E eu sempre estive muito confiante, acreditei sempre, mesmo tendo ficado no grupo em que ficámos, que a equipa tinha todas as condições para conseguir fazer aquilo que conseguiu, e ao nível de clubes com outra dimensão e com outro historial que, de facto, o Setúbal e o Sporting B têm, comparativamente com o Oliveira do Hospital. Atualmente, e ficando nessa série, é sempre mais complicado com esses nomes de peso fazerem parte, enfim, da disputa de manutenção. Nuno Pedro, não foi fácil. Nuno Pedro, ao longo da época, manteve sempre uma calma, foi sempre juntando as pontas para que nada extravasasse por excesso. Conseguiu fazer isso. Quando entrou em Setúbal, quando foi para Setúbal, com uma confiança, penso eu, total nos seus atletas, sabendo que não iria fácil, mas que tinha aquela percentagem de oportunidade que, se ela acontecesse, se ela aparecesse, não iria falhar. Foi mesmo assim? Sim, boa noite. Sim, nós tínhamos ali também uma algo para nós também podermos gerir, caso algo falhasse no jogo, poderíamos aqui gerir da vantagem que conquistámos ao longo dos primeiros jogos, e também durante o campeonato, na fase regular. Fomos uma equipa bastante regular e que andou ali sempre do meio da tabela para cima. Fizemos depois um grande início de fase de manutenção, com 3 vitórias em 3 jogos na primeira volta, e depois o último ponto custou a sair. Há uma ansiedade também à mistura, o valor também das equipas adversárias. E fomos para Setúbal com a confiança que poderíamos e queríamos conquistar os nossos objetivos. Sabíamos que era um jogo bastante difícil, com uma moldura humana também contra um clube histórico, mas a confiança era total. O presidente também e a direção sempre nos manifestou também essa confiança, e a equipa foi-nos dando confiança também ao longo de toda a fase regular e todo o campeonato. Nós confiávamos nos jogadores, no nosso trabalho, na nossa forma de estar, na nossa forma de trabalhar. As coisas aconteceram e foi uma manutenção justa, merecida, e também de um grupo que acreditou sempre até o final. Lembro-me dos últimos minutos do jogo, os últimos 15, 20 minutos da partida, que fomos uma equipa sempre em cima do adversário, por cima do jogo, não deixávamos que a equipa adversária saísse, e não era fácil, porque com tanta gente, perante um clube com o poderio individual e coletivo e toda aquela moldura humana, fazermos isto, mas só veio aqui dar valor ao nosso grupo, e à identidade e à forma como trabalhámos também durante todo o ano. Nuno, na altura, manifestou, e mais que uma vez, as dificuldades inúmeras que teve ao longo da época, e havia aqui sempre o handicap de jogar num campo complicado e complicar-se as coisas pela arbitragem, como aconteceu em algumas partidas. De facto, o árbitro nem esteve mal. Antes, pelo contrário, o árbitro esteve, na minha opinião, esteve bem. Houve ali alguns pontos quentes que ele soube gerir. Tudo isto são motivos para a equipe também, quando entra para uma fase destas e para um jogo destes, sabendo que às vezes, quando se tem que decidir, decide-se, na maior parte das vezes já aconteceu isso em jogos decisivos, ao contrário, isso também poderia pesar, se, enfim, na tal, enfim, no psicológico dos jogadores. Sim, podia, ainda mais, nunca aconteceu na jornada anterior. Nós sabemos também como é que é o futebol português, infelizmente, tem alguns aspectos que nós vimos na primeira e segunda liga, em ligas superiores, que não são os melhores, mas foi aquilo que eu disse depois também após o jogo. O mérito tem que ser dado e tem que ser construído dentro do campo, e tem que haver honestidade e capacidade para de trabalho. Todos os intervenientes, há duas equipas em campo e há uma terceira equipa, que é a equipa de arbitragem, podem condicionar o jogo, os adeptos também, não é? Com apoio, mas no jogo em si são os intervenientes que podem aqui condicionar mais o jogo. E pronto, tivemos esse receio, porque também sabemos a grandeza da equipa do Vitória, e não deixou de ser uma equipa grande e forte do futebol português, um histórico. Mas, perante os acontecimentos últimos, tivemos, e também daquilo, como alguém diz, e bem, que que foi a fase regular. Sentimos muitas forças contrárias, sabemos que as equipas do interior não é fácil de manter, não, sabemos que há outras, este ano, as equipas um pouquinho de ansiedade extra relativamente a isso. Tivemos alguma apreensão até pelos últimos acontecimentos, principalmente na última jornada, aliás, na penúltima, na jornada anterior. Não no nosso jogo diretamente, mas no jogo do nosso adversário direto. Pronto, e tivemos algum receio, até por aquilo que foi o ano e na fase regular, aquilo que fomos sentindo, algumas forças contrárias ao longo do campeonato. De qualquer forma, eu recordo também que jogámos com equipas de enorme valor. A nossa série era especialmente forte. Creio que mais forte até do que a série Norte, nessa comparação, até porque as duas equipas que subiram à segunda liga diretamente foram duas equipas da série Sul, o Liria e o Belenenses. Muitos clubes históricos, Académica, Vitória, o Caldas, que é uma equipa também já com muito peso nesta própria Liga 3, enfim, foi era uma liga e uma série particularmente difícil. Para além da dificuldade que os adversários nos criam, nós tivemos algum receio relativamente àquilo que fomos sentindo ao longo do ano e que depois que isso fosse transferido para a fase de manutenção. Sou-lhe sincero, não senti, e do receio que tive, e acredito que os meus jogadores também o tivessem, e a própria direção, não sentimos muito essas forças contrárias até a determinado momento, mas depois, quando foi a fase decisiva nas últimas duas jornadas, tememos que houvesse muito condicionamento nesse sentido. Não veio a acontecer, e diretamente connosco ainda menos, e ainda bem, veio ao de cima a verdade esportiva, veio ao de cima o mérito, o trabalho, a capacidade, a resiliência, a personificação daquilo que é o povo do Oliveira do Hospital, as nossas gentes, que acreditam até ao fim, que são honestos, que trabalham, e isso deu frutos. E estou muito feliz por isso, não só por nós enquanto grupo de trabalho, pela direção, também mereceu muito, porque também assim foi, nunca se desviou das ideias, nem daquilo que é o ADN do clube, e nunca se deixaram, nunca se desviaram daquilo que era as ideias e que é aquilo que é o nosso povo e a seriedade com que trabalharam e tiveram sempre junto de nós. Pronto, e foi uma época de sucesso porque todos remámos para o mesmo lado e todos tivemos uma influência muito grande, desde os adeptos até a todo o staff e todos os jogadores e os elementos que trabalharam para isto. Foram forças sempre muito positivas desde que cheguei ao clube para nós irmos para a frente e conseguirmos este objetivo todos juntos. Já volto de novo aí, Nuno. Mário Brito, uma época complicada, um acerto com, enfim, uma empresa e um parceiro que acabou por, enfim, não dar os frutos que seriam desejados. Como é que foi gerir tudo isto, sabendo que o plantel também do Oliveira do Hospital era um plantel que estava, enfim, definido, com as dificuldades que aí vinham da fase de manutenção? Aliás, manifestou isso, algumas dificuldades, depois com a saída, ou pelo menos não havendo aqueles objetivos do parceiro como seriam desejados. O que é que aqui faltou nesta ponta final, ou se faltou alguma coisa nesta ponta final, naquilo que diz respeito a essas necessidades do clube? Bom, obviamente que a parceria, houve algumas divergências no decorrer da época relativamente a esse assunto. Independentemente disso, nós teríamos que continuar a gerir o clube com o máximo de racionalidade, com o máximo de princípio e com o máximo de respeito por todos os que estavam envolvidos no processo. Nestas coisas de parcerias há sempre interesses ou necessidades que possam colidir com aquilo que sejam os objetivos do grupo em si. Isso é o mais importante, manter a mesma cultura, a mesma forma de gerir o clube, e é isso que nós teremos que manter no nosso clube. Trouxe algumas dificuldades, obviamente, porque fizemos o orçamento a contar com determinado suporte, que não aconteceu, mas temos que ultrapassar esses obstáculos, e é para isso que a direção tem que trabalhar e tentar, e é isso que vamos fazer, chegar ao fim, cumprir com toda a gente, independentemente das necessidades e financeiras que nós ainda temos que comatar até o final da época, mas como sempre iremos honrar os nossos compromissos para com toda a gente e ultrapassar esse obstáculo e de futuro repensar como é que se pode ou não fazer uma parceria. O que é certo é que o clube por si sem apoios do género do que já tivemos este ano, porque apesar de tudo ainda houve algum apoio por parte do parceiro, que foi fundamental, mas temos que rever como é que no futuro se pode repensar neste tipo de parceria, sem o qual o clube por si só também terá alguma dificuldade. Naturalmente. Aliás, o Mário Brito, na primeira Assembleia, já se realizaram duas, e já vamos falar disso, a direção disse que de facto ainda havia contas para acertar, que poderiam chegar a um pouco mais de 40 mil euros para que a época pudesse ficar, ainda havia contas a acertar, e naturalmente estão, e isso será um compromisso, e como Mário disse, que será resolvido. Quanto à direção, Mário, o Mário já na última eleição disse que não ficava, que não queria, ou se ficasse, se teria que ter um parceiro que lhe desse alguma segurança, alguma tranquilidade ao clube. Acabou por acontecer, embora depois os quiproquós que possam ter acontecido, mas agora voltamos à mesma situação, ou seja, ano após ano, a situação do clube é a situação de muitos, a procura de direção, em que ninguém aparece e depois confia sempre nos mesmos. Está marcada uma nova Assembleia para o dia 17. Como é que vai ser, Mário? Não sei ainda como vai ser. O que é certo é que, obviamente, nós terminamos o mandato. Como toda a gente sabe, também já estou ligado há muitos anos ao clube. O cansaço, não me vou estar a repetir do que tem sido nas últimas eleições, também começa a ser grande. Também há, e acho que está na hora de começar a aparecer, acho que é uma frustração se não derem continuidade ao trabalho que tem sido desenvolvido e que tem feito. Há sempre muita coisa ainda para fazer. Certamente que muita coisa ficou por fazer, mas era uma frustração se não aparecesse alguém agora que possa dar continuidade e manter esta estrutura e esta, digamos que, movimentação que tem havido ao longo destes últimos anos no clube. E eu acho que, e quero acreditar que vai acabar por acontecer. Obviamente, para ter uma equipa no futebol sénior na liga em que nós estamos inseridos é muito complicado, apesar de que nós temos o orçamento mais pequeno de toda esta nossa Liga 3, para a nossa realidade e para a nossa dimensão é um orçamento extremamente elevado para aquilo que são as nossas realidades. E se não aparecer de facto alguém, como já tínhamos falado na última vez, será um processo muito complexo e muito, muito, muito difícil de gerir, mas é isso que nós temos que trabalhar até à Assembleia, procurar se encontraremos ou não alguém que esteja disponível para abraçar este projeto. Uma coisa é certa, eu acho que a direção vai acabar por haver. Eu não serei candidato, certamente, seguramente, mas se a direção acabar por haver. Agora, aqui temos é que ver se há ou não condições e reunir condições, e é isso que temos de trabalhar para que se consiga manter o futebol sénior também, porque eu acho que é uma bandeira no nosso concelho nos dias de hoje, e acho que era fundamental que se conseguisse esse objetivo. Mário, sabe-se perfeitamente que o Oliveira do Hospital tem uma dificuldade acrescida, porque além de ser um campeonato exigente como este, a Liga 3, acaba por andar pelo terceiro ano consecutivo às costas. Não se prevê que para o ano seja diferente, até porque não é possível fazer um estádio ou fazer infraestruturas num espaço tão curto, e portanto arranjar ou adaptar dentro do nosso concelho também não vejo qualquer hipótese. Acha que isso poderá ser ou continuar a ser o maior handicap para alguém poder dar um passo numa estrutura que está montada em Oliveira do Hospital, mas que 99% ou 95%, já não queria ser tão ir a uma percentagem tão grande, 95% da época é feita fora? Acredita que poderá haver alternativas para o futuro, enfim, nas parcerias que pode ser entre município, entidades, enfim, acredita que pode haver aqui alguma coisa de novo para a próxima época? Olha, obviamente que a área geográfica onde nos encontramos inseridos, a falta de infraestruturas que o clube tem, são handicaps para que possamos cativar e seduzir possíveis parceiros, investidores, chame-se o que se entender que se deve chamar, para formar eventualmente uma SAD, para gerir o futebol sénior, porque obviamente numa Liga 3 o futebol sénior tem que ser completamente profissional, e não é fácil nós, pelos nossos meios, independentemente do apoio e do grande apoio que a Câmara Municipal nos dá, e que não fosse isso seria de todo impossível, sem um parceiro é muito difícil angariar. Eu considero que Oliveira Hospital poderia ter um maior apoio por parte mesmo da indústria e do comércio em Oliveira do Hospital, mas as limitações são grandes e lutar contra estes clubes com que nós jogamos acaba por ser muito difícil. E a área geográfica onde estamos inseridos também traz alguma dificuldade. Com isto não quer dizer que o clube não seja de alguma forma apetecível, apenas no sentido de que nós temos uma cultura, temos uma maneira de estar no futebol, temos um clube que não tem responsabilidades para com terceiros como os outros clubes na generalidade têm, e portanto nessa perspectiva poderemos ser um clube apetecível e vamos tentar ver se conseguimos ou não arranjar um possível parceiro que lhe possa complementar os apoios que nós temos, porque com os que temos não é muito difícil conseguir formar uma equipa de futebol na Liga 3. Uma equipa de futebol, Mário, que rondará por época mais de 500 mil euros. Andará a rondar muito perto disso, desses valores, para o nosso clube. Obviamente que para clubes que jogam com no nosso campeonato, na nossa liga, estamos muito aquém daquilo que são os orçamentos dos outros clubes. E, portanto, até nisso consideramos que é, de facto, um brilharete aquilo que nós temos vindo a conseguir. Já convidou, já falou com o Nuno Pedro para a próxima época ou sobre a próxima época, ou vocês ainda não conversaram sobre isso? Não, nós vamos ter um jantar na próxima quarta-feira, nós vamos jantar e obviamente que nesta altura não seria correto da minha parte para a conversar com o Nuno Pedro em relação a essa situação, porque pronto, primeiro tem que haver eleições, como tu, obviamente se compreende, e tem que se arranjar uma direção para poder dar sequência aos preparativos para a próxima época. É ainda prematuro estar ao dia de hoje estar a falar sobre essa situação. Nuno Pedro, Mário, já vamos para as despedidas. Eu sei como o Mário teve até que parar o carro para e eu agradeço-lhe por isso, para podermos ter esta conversa. Nuno Pedro, de facto, eu fiz esta questão, enfim, ao Presidente e sabia que a resposta seria mais ou menos esta. Esta é a altura de fazer o balanço, e certamente o Nuno está a fazer o balanço ao cuidado daquilo que depois dará a conhecer aos diretores. Esta altura, e se fôssemos a funcionar, diria normalmente, nesta altura já havia ou já teria que haver uma preocupação naquilo que será os jogadores que interessam e aquilo que interessa para a próxima época. Este seria o momento exato para começar a tratar disso? O mais importante é mesmo que agora a direção se constitua, pronto, e se perceba efetivamente quais vão ser os próximos passos. O Alicerce é a mesma direção, e é daí depois que tudo vem a seguir, a continuidade ou não dos treinadores, dos jogadores, enfim, o desenho da construção da equipa da próxima época. Agora, o mais importante, mais do que tudo, mais de qualquer treinador, de qualquer jogador, é efetivamente a direção. Eles é que estão no topo da hierarquia de uma equipa, de um clube, e eles organizarem, terem o tempo para isso, para perceberem, para trazerem apoios, para trazerem parceiros, porque eles necessitam dessa ajuda, merecem essa ajuda, porque já são muitos anos no clube, da forma como isto está e com o trabalho que tem sido feito, merecem a ajuda da parte empresarial, da Câmara continuar a ajudar, como tem ajudado, e se possível sempre mais, porque nós também temos efetivamente tido um desempenho bom e temos levado o nome do Oliveira do Hospital sempre com muita humildade, com muita capacidade, e temos também levado o nome do Oliveira do Hospital longe de uma forma boa. Pronto, e isso é o mais importante. Depois, se for com o Nuno Pedro como treinador ou outro treinador, eu, neste momento, as minhas funções estão feitas, estou muito feliz com aquilo que nós alcançamos, vocês já devem imaginar o quanto feliz eu estou. Não estou sinceramente preocupado com isso. Enquanto adepto, neste momento, do Oliveira do Hospital, e do amor que tenho ao clube e às pessoas que nele trabalham e que lideram, é organizar as coisas. Eles sabem o que é melhor para o clube, e tudo o que eles decidirem e andarem para a frente, eu estou com eles e estou feliz, e quero é que o Oliveira tenha sucesso e que as coisas andem para a frente, e que as coisas e que ajudem o clube, que o clube não perca esta identidade própria, este ADN, que ninguém chegue e que compre as ideias do clube ou que compre. Estas pessoas da direção devem se manter, devem vir gente para ajudar, devem vir gente para agregar, para colocar o clube cada vez mais forte, mas com as nossas ideias, com o nosso ADN de oliveirenses, com a nossa fibra, com a nossa alma, para que o Oliveira seja sempre Oliveira. Eu sei que é necessário dinheiro, eu sei que é necessário apoios, imagino que é estar no papel do presidente e da nossa direção, sempre a contar tudo, não é? E os testões, nós somos uma equipa que se desloca muito longe, gasta muito parte do orçamento, grande parte em estágios, somos uma equipa com distâncias e bem deslocada relativamente às outras equipas, parte do orçamento, grande parte também vai para isso. Mas as nossas ideias, a nossa ADN, a nossa alma, foi um dos grandes também bases do sucesso, desde a direção até aos jogadores e toda a gente que trabalha na equipa e aos nossos adeptos. Eu não me lembro da nossa equipa o ano inteiro ser veiada. Nós perdemos jogos também, fomos sempre aplaudidos, fomos sempre apoiados pela direção, pelos nossos adeptos, sempre. Enfim, foi um ano inesquecível. As pessoas de Oliveira foi inexcedível, é a nossa marca, é a nossa forma e isso passou para os jogadores e aquele bocadinho de força no final que eles foram buscar foi muito disso também. Já nem foi tanto que há uma questão técnica, uma questão tática, foi mesmo essa alma que nós e que vocês que estavam na bancada e que os nossos adeptos que foram, e nós sabíamos que estávamos a apoiar e nos apoiaram durante o ano, que nos levaram à vitória e que nos levaram a este objetivo. E estou muito orgulhoso de quem nós somos, das gentes que nós somos, da forma como nós trabalhamos e da honestidade com que nós trabalhamos, mesmo quando nos fazem mal e a parceria em determinadas alturas se calhar não correu bem, as coisas não foram, nós sempre respondemos com o bem, continuamos a tratar bem, continuamos e levamos as coisas para a frente sem ter de pisar ninguém e estou muito orgulhoso com a nossa gente, estou muito orgulhoso com a nossa direção, com o nosso clube, com os nossos adeptos, com os nossos jogadores, estou muito feliz. Com estes fechos e com a época que nós fizemos, tanto no campeonato como na Taça de Portugal, que eliminámos uma equipa da Primeira Liga, da Segunda Liga, enfim, e mesmo no pior momento da época, que foi a derrota, a forma como saímos na quarta eliminatória da Taça de Portugal, nunca senti as pessoas divididas, nunca senti os adeptos contra nós, fomos sempre muito unidos e para todos vós e da forma como levámos isto é um mérito de todos e estou bastante feliz ser oliveirense e orgulhoso. Uma frase que eu também retirei, e aliás serve de exemplo, que o Nuno ia repetindo ao longo dos tempos, enfim, às vezes com algumas nuances, mas baseava-se nisto e nós hoje pusemos isso no nosso site. Somos um clube pequeno, mas de gente grande. Temos uma alma grande. E estas também foi uma das referências sempre desta equipe. Soube sempre ocupar o seu espaço, saber estar da maneira que está, mesmo com um handicap maior, que queremos ou não, de jogar sempre fora. Nós não passámos uma época sempre como caracol de casa às costas a jogar-se fora, a treinar algumas vezes aqui e depois a adaptação fora, que criou enormes problemas, mas que mesmo assim vocês conseguiram superar. Sim, eu se pudesse pedir um desejo, acho que as coisas não funcionam assim, mas enquanto adepto um dos meus sonhos era liderar esta equipa, treinar esta equipa no estádio municipal do Oliveira do Hospital relevado. Com os nossos adeptos ali bem perto dos nossos jogadores, ali na bancada, bem fortes, a forma como nós vibramos, como nós passamos esta alma aos jogadores, sem a pista pelo meio, sem nada, nós fomos muito bem tratados em tábua, sentimos o apoio dos nossos adeptos, mas queria que fosse em nossa casa, queria que fosse, e também desde já agradeço a forma como fomos tratados em tábua, e sempre me senti em casa, mas queria que fosse ali. Os nossos adeptos são, alguns deles, ex-atletas do clube, pessoas que jogaram, ou que têm os filhos na formação, ou que estão lá e que o nosso estádio é ali, a nossa casa é ali. E era um dos meus sonhos, era um daquilo que eu mais gostava, era que aquele relvado passasse natural, que nós pudéssemos jogar ali, que acredito que nós conquistámos os pontos e jogámos da forma como jogámos em tábua, eu acho que conquistaríamos muito mais diferente. Pontos. Em casa seria diferente, com os nossos adeptos ali em cima, naquele estádio mediático para nós, com muita história. Enfim, era maravilhoso. E ainda acredito que isso possa acontecer. Não sei se, pronto, brevemente, mas gostaria muito, e era uma coisa que eu pedia, se assim posso fazê-lo. que houvesse um esforço grande para dar essas condições, para conseguirem jogar ali, para estar ali, para se arranjar alternativas depois de um campo sintético para os nossos miúdos, para a nossa formação, porque nós ali naquele estádio ainda seríamos mais fortes, com mais alma, com mais felicidade dos nossos adeptos e dos nossos próprios jogadores, para levarmos o clube, se calhar, até a outros voos na própria Liga 3. Nuno Pedro, já voltei para as despedidas. Falava com o Mário Brito. Mário, estamos mesmo no final, enfim, desta conversa à três, que acaba por ser assim. O objetivo foi mais conseguido e é mais do que merecido. Agora vem, como há pouco dizia a Assembleia, qual é o apelo que neste momento deixa, mesmo, e que as pessoas de facto têm que levar a sério, que isto na Liga 3, como já é conhecido, não se pode, não digo que é brincar, mas pelo menos facilitar, porque há uma exigência muito grande. O que é que espera? Sabe se há algumas movimentações, sabe se há algumas conversas, ou está tudo nesta altura em off? Sim, infelizmente não sinto que haja assim grandes movimentações. De facto, se não formos nós a tentar arranjar ou seduzir alguém que possa de facto pegar no clube, não sinto, e infelizmente nas últimas assembleias não apareceram sequer sócios nas assembleias. O apelo que eu faria era para que o máximo de sócios pudessem comparecer na próxima assembleia dia 17, era fundamental para o clube, era fundamental que aparecesse de facto alguma lista, era fundamental que as pessoas que também gostam do clube, que também se dirijam a nós, porque nós às vezes podemos não nos lembrar de todas as pessoas para poder até formar uma lista, e alguém que esteja disponível, que também se dirige a nós e que converse connosco e que se mostre disponível para que também haja, de facto, esta continuidade, porque para nós era importante sentir essa motivação, e era esse apelo, essencialmente, que eu faria nesta fase. Era importante, de facto, no dia 17 conseguíssemos ter uma direção formada para começar a trabalhar já em relação à próxima época, que era importante, porque o tempo passa a correr e amanhã já se deveria estar, como disse há pouco, o Alvin José a questionar o nosso treinador, já se deveria começar a pensar e a preparar o plantel para a próxima época. Naturalmente, vamos esperar que isso aconteça. Mário Brito, só tenho a agradecer, de facto, esta disponibilidade de falarmos aqui, como disse, numa conversa a três, e alertar as pessoas, porque o Oliveira do Hospital é um clube enorme, como dizia e como diz Nuno Pedro, e como dizemos todos nós, 32 ou 33 sócios no sábado e simpatizantes e adeptos do Oliveira conseguiram calar 13 mil, que mostra mais, estes 13 mil, mostra o que é esta Liga 3, a capacidade que tem de mobilizar gente e levar gente ao estádio, que, como tem sido hoje escrito e ontem, será pouco ou serão poucos os estádios que têm 13 mil, com mais de 32 ou 33 Oliveiras ao hospital, a assistir a uma partida. Acaba por ser mesmo assim, Mário. Sim, sem dúvida. Pontos para nós também, obviamente, que nós gostaríamos também de ter sempre uma casa cheia, que infelizmente nem sempre tem acontecido. Pronto, gostávamos de ver o nosso estádio com o maior número de adeptos a apoiarem a equipa todos os domingos, e isso para nós também era motivador e era essencial, como se viu no jogo de Setúbal. Obviamente que Setúbal é uma cidade enorme, o Hospital é uma cidade muito mais pequena, mas à nossa dimensão, para nós era muito motivador ver o estádio muito mais cheio e mais composto do que aquilo que se viu durante o ano, independentemente de estarmos a jogar fora da nossa casa. E como disse o Nuno Pedro, independentemente de estarmos a jogar em nossa casa, fomos sempre muito bem recebidos, sempre com uma disponibilidade enorme por parte do município de Tábua também, a dar-nos todas as condições para que nós possamos treinar e jogar ao fim de semana. E obviamente que jogar aqui em Oliveira do Hospital seria diferente, é sempre a nossa casa, é sempre diferente, mas infelizmente não existem condições neste momento reunidas para isso. Esperemos e que um dia possa isso acontecer, e que o clube ainda possa estar na Liga 3 ou mais acima, até se fosse possível, mas para isso temos que profissionalizar muito mais ainda o nosso clube, e isso é fundamental se quisermos manter o clube ao nível é que está, e quem sabe um dia possamos estar muito mais estáveis do que aquilo que estamos hoje. Certamente. Um bom almoço ou jantar para quarta-feira, Mário Brito. Mais uma vez, parabéns. Obrigado por toda a disponibilidade ao longo da época que sempre demonstrou. E, de facto, vamos esperar que no dia 17 haja, pelo menos, algo que possa dar indícios de que poderá aparecer direção Corpos Sociais para a próxima época. Obrigado por estar aqui, Mário Brito. Um abraço e, mais uma vez, parabéns. Obrigado, eu. Obrigado, Mário Brito. Nuno Pedro, é a nossa vez. De facto, dizia eu há pouco ao Mário que eram tão poucos, nem Setúbal, 32 ou 34, que acabaram por silenciar 13 mil pessoas, mas isto só mostra a força que tem a Liga 3 em mobilizar gente e que, como tem sido escrito e dito, não são muitos jogos que têm 13 mil adeptos, mesmo de campeonatos superiores, a assistir uma partida. Sim, mas houve momentos que vos ouvíamos a vocês e não ouvíamos os 13 mil, ou seja, é o que eu digo, os grupos, as equipas não nascem grandes grupos, nem nascem grandes equipas, nós constituímos um plantel e o plantel depois vai ganhando forma com a identidade do treinador, com a identidade deles próprios e com a identidade do que é a direção, do que é os adeptos. E os jogadores sentiram que era o clube, que era um clube de pessoas diferentes e personificaram efetivamente aquilo que é as nossas gentes e que vocês foram sempre enquanto adeptos. E no jogo em Setúbal, nós mal terminamos o jogo, nós fomos ter convosco logo a correr. Fomos logo ter convosco, fomos logo abraçar, fomos logo agradecer. Queríamos deitar aquelas grades abaixo. São imagens que ficam para o futuro. São imagens que ficam para o futuro. Há um jogo que me recordo muito, foi o jogo na Académica. Nós vamos fazer um derby na Académica. Para além dos jogos da taça, que ganhámos, fizemos história, fizemos coisas bonitas, mas há um jogo na Académica em que nós vamos a um derby e perdemos o jogo de forma injusta, aquilo que foi o jogo, mas perdemos. No final, esse jogo, emocionei-me também especialmente, vejo os nossos adeptos à chuva, aplaudir-nos um derby, que é difícil, não é? Perder um derby contra a Académica, aplaudirem-nos, a gritarem por nós, foi isto o ano todo, na derrota, na vitória, foi fantástico. E às vezes não é a quantidade, é a qualidade, e nós fomos de grande qualidade dentro do campo, mas também fomos de grande qualidade fora do campo e da forma como fomos geridos e mesmo pela nossa direção e a forma como as coisas foram andando. Muitas dificuldades, transportarmos e transformarmos as dificuldades sempre em forças. Foi isto que tem discurso ao longo do ano, e em oportunidades. E não digo isto só porque agora vencemos, mas porque foi este o discurso ao longo do ano, dentro do balneário, foi isso que passou também cá para fora, e foi isso que deu força ao grupo. Agora, o mais importante é que a direção encontre um rumo, que as pessoas ajudem, e eu agora sei as minhas funções enquanto treinador, sou adepto, obviamente devido às responsabilidades do cargo também que ocupei, mas quero é que tudo corra bem e que o clube siga um rumo para que seja mais forte amanhã e que dê estabilidade a quem dirige, não só na parte diretiva, como nos treinadores, como aos jogadores, para que amanhã possamos ainda fazer mais e melhor pelo nosso clube. Isso é que é importante. Mas para terminar, eu não podia deixar de fazer a pergunta sobre a formação. A formação, o Oliveira do Hospital tem uma estrutura formativa muito importante, tem uma academia certificada. Este é um papel importante para o futuro de um clube. O Nuno Pedro tem estado atento a todo esse desenvolvimento. O que é que, qual é a nota que deixa aqui sobre a academia e sobre este trabalho que está a ser feito, exemplar dos mais jovens? Ainda bem que o Alvino faz essa questão, porque para mim foi das agradáveis surpresas que tive, foi a forma como a formação está organizada. Muito bem liderada pelos coordenadores, muito bem liderada, muito bem gerida. Coordenadores desses que ajudam o futebol sénior, mas a formação está com uma qualidade, está com uma força, muito bem orientada. Foi das agradáveis surpresas que eu tive, foi a forma como a formação está organizada e está bem direcionada. Nós fomos buscar dois jogadores da formação, fizeram parte do nosso plantel, o Simão e acredito que no futuro o clube possa aproveitar mais. Também era importante, obviamente, que equipas júniores, unis, pronto, que estivessem nos nacionais, para não haver uma decalagem muito grande, uma diferença muito grande entre o nível competitivo de um campeonato distrital para depois o campeonato de Liga 3 profissional. Mas o Ian e o Simão particularmente estão muito bem e acredito que quem vier para o Oliveira do Hospital os vá aproveitar para a equipa sénior porque são elementos com qualidade e que também são elementos que, da casa e que também significam aqui aquilo que é o clube e que são as nossas gentes. Aí trabalham muito bem, são dois meninos que tiveram um comportamento muito bom ao longo, um desempenho muito bom ao longo do ano, mas a formação foi uma agradável surpresa, porque não conhecia, já há muito tempo que não contactava com o Oliveira do Hospital assim, de tão de perto, e nesta questão estamos no bom caminho, tanto a nível sénior, mas a nível da formação estamos num bom caminho, e dar os parabéns aos coordenadores, à estrutura da formação, porque sem dúvida fazem um trabalho espetacular e ajudam-nos a nós, enquanto equipa sénior, depois, aos domingos, nos jogos, na parte da comunicação, na parte da organização dos jogos, estão sempre connosco e sempre nos deram todo o apoio também, e sempre houve um contacto muito próximo durante todo o ano, e ajudaram-nos bastante também. Estamos falados, Nuno Pedro, chegamos ao final desta conversa, espero que tenham um bom jantar, um almoço na próxima quarta-feira e que, atento ao que vai acontecendo, nos próximos, no futuro próximo, comece a haver algumas decisões e, de facto, sejam as melhores para o Nuno Pedro e para o Futebol Clube de Oliveira do Hospital. Não sei se há algo que quer acrescentar nesta altura. Eu queria agradecer e foi sempre muito bom também e agradável falar com o Albino ao longo deste ano, desde que começou também esta caminhada, e agradecer a todos os oliveirenses, estão muito orgulhosos de nós, muito feliz de nós, do nosso trabalho e das nossas gentes. Foi muito bom voltar a Oliveira e sentir que os nossos valores mantêm-se intactos e que isto tem tudo para nós irmos para a frente e para seguirmos e para levarmos o nome de Oliveira cada vez mais alto com aquilo que é o nosso ADN e aquilo que são as nossas gentes, levar por esse país fora. E agradecer a todos a forma como fui tratado, também pelo Albino e por toda a gente desde que cheguei ao clube, sempre me senti muito acarinhado e para mim foi muito importante, aumentou-me um sentido de responsabilidade ao longo do ano. Foi-me perguntado várias vezes até por outros jornais e tudo mais, se o sentido de responsabilidade ainda era maior por estar no Oliveira do Hospital. Eu fui dizendo que era um profissional, que isso para mim passava-me às vezes um bocadinho ao lado, mas não posso dizer de que passava-me ao lado, mas foi sempre uma carga boa de amor, de não querer falhar e de vos querer dar esta manutenção, principalmente a vocês, porque de coração, porque também tenho muito amor pelo clube e queria que isto corresse bem para nós todos. E felizmente assim foi. Estamos todos de parabéns. Isso é que é importante. Nuno Pedro, felicidades. Agora tempo para descansar e fazer aqueles ajustes mentais agora de retrospectiva, enfim, de uma época exaustiva, exigente, e esperar que as notícias sejam boas no futuro. Boas para o Oliveira do Hospital, boas principalmente para o Nuno Pedro como profissional. Naturalmente que há muitas portas agora abertas e que certamente são desejosos também de o ver, esperar o melhor e que, para já, essa ligação a Oliveira, que nunca foi perdida, se mantenha com esse coração grande de oliveirense e fazer aquilo que de facto sabe fazer, que é estar à frente e liderar um grupo de pessoas e de atletas. Parabéns, obrigado, Nuno Pedro. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, boa noite. Obrigado, um abraço. Um abraço, obrigado. Boa noite.